madrugada vai. Já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz.